O rap é minha fala, e disso eu não duvido. Eu sei é ruim, hoje perdi mais um amigo que entrou para o mundo obscuro. E um caminho certo para mim eu procuro. Eu quero sair dessa, quero viver melhor. Quero uma vida sem piedade, sem dó. É irmão, é embaçado viver assim. Hoje você pode estar melhor e amanhã está ruim. Eu me resgatei das profundezas do inferno, e graças a Deus hoje estou liberto. Eu mando a rima pra você ficar atento. Fique esperto pra não virar mais um detento. Valorize sua vida, esse é o rap que eu represento. Pode crer, a minha rima é consciente e sem lamento. Eu levantei a cabeça e segui em frente. Usei a minha rima, a minha mente. Naquela hora eu pensei, como deve de ser esse caminho? Será que é totalmente diferente? Pensei comigo, e hoje eu estou vendo que não era tão bom assim. O meu passado foi atrapalhado e vi que não foi tão bom pra mim. Mas hoje uso a cabeça e vou até o fim. Teimando no veneno, vivendo pesadelo, jogando sua vida fora. E isso eu sei, com certeza te incomoda. Pode crer, saber viver é o que importa. Essa é uma batalha, pode crer, que ninguém suporta. Use a cabeça pra pensar, não deixe o crime te dominar. Seja um guerreiro de fé, use a cabeça e se mantém em pé. Pode crer, jamais ande pra trás, deixa a violência de lado e peça a paz. Use a cabeça pra pensar, não deixe o crime te dominar. Seja um guerreiro de fé, use a cabeça e se mantém em pé. Pode crer, jamais ande pra trás, deixa a violência de lado e peça a paz. E peça a paz. No mundo do crime não é fácil viver, só mesmo Deus pra te proteger. Se o conselho fosse bom, não se dava. Seja esperto, largue a arma. Espero que aqui você me entenda. Use a cabeça pra que você não se arrependa. Eu estou tendo forças pra lutar, porque eu sei que Deus está sempre a me guiar. Estou tendo forças pra me levantar. Não quero ódio e nem a revolta pra me atrapalhar. Quero seguir em frente, é só o que importa. Pode crer, uso a cabeça pra me manter atento. Seja esperto, escute o que eu estou dizendo. Eu sei, é embaçado, é foda. Se cuide, mano, pra não chegar a sua hora. Eu aqui compreendi a verdade, e graças a Deus tive a liberdade. Eu escolhi o destino, o meu caminho, e sei que hoje eu não vivo sozinho. Tenho Deus do meu lado pra me proteger e me guiar. Eu estou aqui, mudei de vida, decidi andar sem sair da trilha. Sobreviver a tudo isso não é fácil. Não se envolva no crime, deixe ele de lado. Não seja mais um derrotado, compreenda o valor da liberdade. Você verá que é melhor, não tenha maldade. Continuar no crime, eu não estou afim. Quero uma vida melhor pra mim. Se um dia eu pudesse voltar atrás, não pensaria duas vezes ao pedir a paz. Mas não adianta, o destino me escolheu. Agora já era, é preciso acreditar em Deus. Acreditar em Deus. Use a cabeça pra pensar, não deixe o crime te dominar. Seja um guerreiro de fé, use a cabeça e se mantém em pé. Pode crer, jamais ande pra trás, deixa a violência de lado e peça a paz. Use a cabeça pra pensar, não deixe o crime te dominar. Seja um guerreiro de fé, use a cabeça e se mantém em pé. Pode crer, jamais ande pra trás, deixa a violência de lado e peça a paz. Use a cabeça pra pensar, não deixe o crime te dominar. Seja um guerreiro de fé, use a cabeça e se mantém em pé. Pode crer, jamais ande pra trás, deixa a violência de lado e peça a paz. E peça a paz.